Lua, e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Repetindo a promoção, para você colocar suas garrinhas sobre o catálogo do Multiplicidade, começa quinta-feira agora no Oi Futuro, e o CD do João Donato, devidamente autografado. Participe do programa da gente através do site, Nando. UFM.com.br, selecionando Fale Conosco Rio de Janeiro. Basta participar, fazer alguma pergunta para o Donatinho, para o João Donato, para o Continentino, que esteve aqui na semana passada, e para a lenda viva, Robertinho Silva, que daqui a pouco vai contar algumas de suas histórias. Como, por exemplo, várias que ele tem com o som imaginário, que é o fundo. Mas ouve só, o Cassim está aqui com a gente. Aliás, quero agradecer a ele, de todo o coração, dele estar aqui ajudando a gente freneticamente. Participação de pedestal sensacional, né, do Cassim. É, uma coisa de louco, né, cara? Isso amanhã vai estar no Tico-Tico. Cassim e João Donato, uma coisa de maluco, cara. Olha só, então, eu mais cedo conversei com o Cassim sobre a vinda do João Donato aqui, falando a ele, cara, nós temos, felizmente, uma plateia muito grande e muito heterogênea, em todos os sentidos, sexualmente, religiosamente, politicamente. A faixa etária é completamente descacetada também. Então, assim como muita gente conhece o João Donato, nós temos uma fatia muito grande da nossa audiência que não sabe quem é o João Donato. Não é obrigado a saber quem é o João Donato, quem é Romário, quem é Nando, quem é Maurício. Ninguém tem obrigação de saber Paul Newman. Mas como o João Donato está aqui, eu tenho a impressão que é uma possibilidade quase que única de nós desfrutarmos esse momento ao vivo, eu pedi para o Cassim algumas informações sobre o João Donato, para a rapaziada ter, né, uma imagem, por mais que seja distante, dessa figura monumental da música brasileira. Cassim, o Cassim trouxe o Perna, que é o maior donatólogo do Cone Sul. Trouxe o Perna aqui, que não me deixa mentir. Exatamente. Então, rapidinho, só algumas considerações assim, básicas sobre o João Donato, para nossa torcida poder entender o que está acontecendo e vai acontecer aqui até meia-noite. Diga lá, Cassim. Em poucas palavras, Maurício? Pouquíssimas. Olha só, pensa assim, se o Bob Marley é o grande astro internacional terceiro mundista, talvez a bossa nova seja a grande estrela brasileira da música pop mundial. E o João tem bastante a ver com isso. Talvez ele seja um dos pais da criança. E o João, esse disco que nós estamos fazendo a promoção aqui hoje, é o último disco do Donato, né? O último não, o mais recente, né? É o mais recente. Então, é esse aqui que tá no fundo, ó. O interessante é o seguinte, o João Donato, como grande parte dos grandes nomes da música brasileira, essa rapaziada teve o início de carreira em rádio. João, então, o João começou musicalmente frequentando estúdios de rádio, quando o rádio tinha uma participação na sociedade brasileira maior do que a televisão tem hoje, porque hoje a coisa é muito espalhada, né, em termos de informação. O rádio dos anos 50, dos anos 60, concentrava literalmente a informação musical, jornalística, enfim, qualquer coisa. João, há muito tempo você não tem essa experiência, você costuma ter esse tipo de chegada numa rádio, de fazer a sua música, de se manifestar, ou é difícil mesmo? É assim, eu acabei de chegar dos Estados Unidos, eu fiz uma entrevista em Cleveland, Ohio, norte dos Estados Unidos, perto de Nova York, e um programa de entrevista lá de rádio. E foi, agora eu cheguei aqui, tem esse programa de rádio. Então, o rádio não tem sido utilizado por mim nos últimos... Ou eu não tenho utilizado o rádio não tem me utilizado ultimamente. Mas essa possibilidade de você se apresentar com músicos, mostrar o seu disco... Ah, isso nunca. Eu só fiz um piano solo lá no Steinway, lá do estúdio deles lá. Cedido pela sua Universidade de Música lá de Cleveland. Eles faziam questão de frisar isso. Mas assim, com... Essa cervejinha quente. Assim, mas enfim, caiu como uma vulva a sua declaração. Porque é o que eu estou dizendo para a rapaziada que ouve o programa no carro. E depois não ouve quando chegar em casa. O João Donato não faz isso regularmente, ou provavelmente nunca fez na vida dele. Então, meu amigo, se você está no carro, vai chegar em casa, na casa da amante, ligue o rádio, compre um rádio no caminho, ou então acesse... Compre um rádio no caminho, essa é boa. O hobby, entra no negócio, passa a mão no rádiozinho, ou então acesse o programa pelo seu computador, né? Tem perguntinha, hein? A perguntinha? Então manda. O Léo Hassan. Léo Hassan. Perguntando pro João. João, três pianistas que você admira, assim, acha que estão à sua altura, vamos dizer assim. Melhores. Três pianistas que você admira. Assim. Horace Silver. É o meu favorito. Depois George Shang, depois. Qual é o outro mesmo? Depois, sem eu, né? É. Então não tem. Outro. Tem sim, o Kenny Barron, que vai estar comigo numa excursão de 10 pianistas lá no Japão. Durante um mês nós vamos fazer uma excursão chamada os 100 Golden Fingers, são 100 dedos de ouro. Eu sou um dos 10 dedos lá dos 100. Fica presta 90 atenção. Mais 10. Aí nós vamos excursionar o Japão por... Se o Lula fosse pianista, por exemplo, ele não poderia participar dessa. Seria 99. Seria 99. Mas nós vamos excursionar o Japão por umas 15 cidades, vai demorar um mês. Por que eu estou falando isso por causa de quê? Vamos falando. Não, são os seus pianistas favoritos. Ah, favorito. Kenny Barron. É isso. Ele é um deles. Mais perguntinha, Nando? E pro Robertinho. Pô, uma lenda, né, cara? Puta que Robertinho, cara. Dá licença, hein? Tudo bem? Opa! A mesma pergunta, baterista que você admira, assim, que acha que o som dá pesada também. Dos bateristas brasileiros, né, os três principais bateristas da Bossa Nova, né, que a mão de Deus levou, Milton Banana, Dom Romão e Edson Machado. Eita! Edson Machado, qual era o apelido dele, Robertinho? Edson Maluco, né? Esse é o mais recente disco de João Donato, como bem falou o Donatinho. Você pode colocar as suas garrinhas no programa de hoje. Muita atividade, hein? Tá rolando um alongamento ali, é isso? João, já que perguntaram aqui dos seus pianistas favoritos, eu não sei se a minha observação é equivocada, provavelmente é. Mas fora do Brasil. Com certeza. Com certeza absoluta. Mas fora dos músicos brasileiros que foram para o exterior e fizeram muito sucesso, tiveram muito reconhecimento lá, a maioria, coincidentemente ou não, é pianista. Concorda? Vamos ver assim rápido, assim. Sérgio Mendes? Dom Salvador, Marcos Valle. Enfim. Um monte deles, mais do que violinista. Não tinha observado, é verdade. Não é verdade? É. Você... Hein? Pois é, mas a coisa mais do jazz, da bossa nova, assim... Existiria alguma razão para isso, não? Desse piano brasileiro ser tão bem compreendido ou ter tido espaço lá fora para criar essa frente forte? Razão nenhuma, que eu não tinha observado que tinha mais pianista do que outra coisa, mas eu não sei por que razão, porque talvez existam mais bons pianistas do que outros instrumentos. Deodato, Marcos Valle, o próprio Tom Jobim, né, que é muito instrumentista, mas... O próprio Tom Jobim, é mesmo. Moacir Santos. Moacir. Enfim, então é isso, né? Então, Donatinho... Eu acho porque o piano, mesmo você sendo especialista em outro instrumento, você tem sempre o piano como... um ponto de referência, como um dicionário, que você vai lá consultar alguma coisa, algum acorde, algum arranjo, alguma coisa, você acaba se envolvendo tanto no piano que você não quer outra coisa. Então é isso. Mais uma? Vamos lá? Vamos. Larana. Larana. Thank you. Silva. O menino prodígio. E é prodígio! É verdade. Já é. Tem que se organizar. Get it in there. Alberto Contilentino, diretamente do circo de Moscou, do balé Bolshoi. Ronca. As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Somos nós. Sunshine, blue skies. Please go away. A girl has found another and gone away. With her went my future. My life is filled with gloom. So day after day I stay locked up in my room. I know to you it might sound strange, but I wish it would rain. Oh yeah, yeah. Everyone knows that a man ain't supposed to cry. Listen, I gotta cry, 'cause crying eases the pain, oh yeah. Deep with this hurt I feel inside, words could never explain. I just wish it would rain. Oh, let it rain. Tear-stained face pressed against the window pane. My eyes search the skies desperately for rain. 'Cause raindrops behind my teardrop, and no one will ever know that I'm crying, crying. Why go outside to the world outside my tears? I refuse to explain. Oh, I wish it would rain. Ronca. Desorientação garantida. Ou sua audiência de volta. Essa música o Lee Perry puxou do fundo do baú, maluco. Um clássico da Soul Music. Aqui ao fundo, The Temptations. I wish it would rain. Sunshine, skies, please go away. Nandão, efervescente a promoção, não? Rapaz, indo bem pra Dedéu, hein? Olha só, pra quem chegou agora ao Teco Teco, temos aqui ao vivo, praticamente colocando a tampa, né, Nandão? Nas nossas comemorações de um ano do Ronca Ronca na Oi FM. Tivemos aqui o Canasta, Tony Platão, Cassim e seus Blue Caps e hoje João Donato, Donatinho Continentino, muito nojentinho nesse Fender Jazz Bass e a lenda do Robertinho, Bob Silva. Ao vivo, hein, gente boa? Mas enfim, a promoção diz respeito a quê, Nando? Promoção valendo 5 CDs Que 5 catálogos da Multiplicidade. Catálogo espetacular, dá uma sentida, mano. Eu manjo. Papel do eu bom, manjo. Fotos e tal. O mais importante, o disco dele, rapaz. Dedos de Ouro, João Donato. O piano de João Donato, o CD, o trabalho mais recente. Vamos sempre frisar isso, né? Lógico, o trabalho mais recente. E participe através do efm.com.br. Selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. E envie uma pergunta para as lendas aqui presentes. A Tatiana Queiroz, rapaz, tá querendo saber o que que eles, a rapaziada aí, tem escutado. Donatinho, querido. Tudo bem contigo aí? Tudo maravilha. Tá indo bem? Eu tô ótimo aqui, inclusive que... tá rolando uma pizza aqui. É verdade, opa! É verdade. Clima bom. Bárbara, segura um pedacinho aí, maluco. Eu tô longe. É o melhor programa de rádio que eu já vi. Toma cerveja, come pizza. Isso é verdade. Toca música ao vivo. Nunca vi coisa igual, bicho. Isso é verdade. Beleza, hein? Donatinho, o que você tem escutado, assim, o que te chamou a atenção recentemente, etc e tal? Olha, rapaz, que pergunta difícil, hein? Eu acho que da galera nova, assim, você tá perguntando a safra nova, né? É, exatamente. Eu acho da galera nova, assim, que eu descobri, assim, que eu tenho gostado, é aquela cantora de São Paulo, a Céu. Boa. Eu fui no show dela, eu gostei muito do trabalho dela, achei diferente, achei bacana. E o meu amigo Cassim, que... Tem os trabalhos. Eu gosto de todos. Tem vários trabalhos, né, bicho? Ele é um multimídia, mas tem um que eu particularmente gosto muito, que chama Artificial, que é o negócio do Game Boy, que é uma beleza. Quem não conhece tem que conhecer. Tem o MySpace, né? Não, Cassim. Como é que é o MySpace? Pra quem quiser conhecer, como é que é? Artificial Free USA. MySpace.com/ Artificial Free USA. Vão lá, porque é muito interessante o negócio. Olha só como a gente tá à base. Batman lembrou que tem no site do Multiplicidade. Vídeo tudo, ao vivo. Beleza. Como a gente está à base da improvisação aqui, e o Cassim está presente, e o Donato, o Donatão, participa do disco do Cassim Mais Dois, inclusive a música foi tocada aqui, ele entrou mediunicamente no programa terça-feira passada, de repente, Donatinho, a gente mais adiante pode preparar uma participação do Cassim junto com vocês, hein? Pode ser agora. É mesmo? Ih, rapaz. Ih, a sangue frio, é? Agora, amanhã ele de saia justa. Meu amigo. É isso mesmo? Tá preparado, Cassim? Quem espera tempo bom é sertanejo. Exato. Olha aí, meu. É. Cassim então, amarelou, hein? Tá nervoso. Olha só, um pouquinho de Temptations aqui pra vocês. Cassim, vai pipocar ou vai encarar? Eu não sei o que vocês vão fazer aí, mas sei lá. Qual é que vai? Olha aí. Não pergunta nada pra mim, não, que eu não sei, cara. Galera acertando os ponteiros. É sim, é rádio, é rádio. É rádio que você nunca fez, Donatão. Aí. Eu também não. Aí, passando. Tava no ônibus e deu vontade de mijar. Aí eu digo, e aí? Aí ele falou pro motorista, pare aí. Aí o motorista, aqui não é ponto não. Quando ele disse, então vamos mijar aqui mesmo. Aí eu... E aí? E ele mijou? Mijou. Isso é na Bahia, rapaz, em pleno carnaval, quando a orla tá entupida, aí vale tudo. É o melhor lugar do mundo, a Bahia. Aproveita e manda um abraço pra Palmira. É, Palmira tá ouvindo. A Ivone tá ouvindo, a Rebeca tá ouvindo, o Felipe tá ouvindo. Deixa eu ver, o Paulinho vai ouvir depois. Science. O Donatinho estreando equipamento novo aqui, hein? O Andréas tá ouvindo? Modernizar o passado é uma evolução musical. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my lovin' on the run. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my lovin' on the run. dancer, play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. Você não é macumba. Pode botar meu nome na boca do sapo. Pode botar a galinha preta na encruzilhada. Some people call me the space cowboy. Oh yeah, the space cowboy, Steve Miller. Some call me the gangster of love. Gangster of Love é a música original que nós mostramos recentemente aqui com Johnny Guitar Watson. Cause I speak of the pompadour. Coisa de maluco isso, hein? Olha a bateria, Robertinho. People talk about me, baby. Nandão, efervescente aí a paradinha. Ó, mensagem forte aqui de uma moça pra você, hein, Nandão? Que isso, cara? É, negócio de muita paixão, né? Que isso, cara? É. Muita participação. É. Você vai me dar bronca amanhã que eu não li de todo mundo. Não. Mensagens importantes. Que isso. Etc e tal. Então, aproveita que a torcida que é escancarada na sua frente. Faça uma pergunta pro Donato aqui, Donatão. Pois é, Donato, com licença, hein? Chefe, boa noite. Oi, fala, malandro. Tudo bem, malandragem? Tudo. Tranquilidade? Opa. Tá sendo bem servido aí? Muito intimidade. Beleza pura. Clima bom, hein? É. Ô, chefe, seguinte, com quem que você gostaria de tocar que você ainda não tocou, de repente? Reticências, porque eu já toquei com praticamente todos. Ah, nenhumzinho? Maurício Valadares, de repente? Não, ele tem o Continentino no baixo, porque é brincadeira, né, cara? Com quem? Nojentinho, hein, Roberto? Difícil, não precisava esculachar, hein? Do jeito que eu me lembro, assim, eu passei por todos os... Já tocou, né? É. Maravilha. Rapaz, você sabe que hoje, o Donatão, eu li um negócio interessante, é que do Steve Reed, um baterista, ele falou que houve uma sessão de gravação com o Jimi Hendrix em 68, 69... No Electric Ladyland, no estúdio do Hendrix, onde ele recebeu os principais bateristas da época. Foram lá tocar com ele, Elvin Jones, Jack DeJohnette, o Steve Reed, que tocou com o Fela Kuti, com o James Brown, com um monte de gente. Essas sessões nunca foram mostradas para ninguém, elas estão guardadas em algum lugar. E como você circulou muito, você acabou de dizer que tocou com praticamente todo mundo, não tem nenhum tipo de sonho de tocar com alguém que você não tenha tocado. Por exemplo, Steve Miller é um cara... quinto nível do rock and roll, assim, apesar de ser um genial guitarrista. Nessa época, nos anos 60, onde Jimi Hendrix quase que se casou com Miles Davis, né? E você estava lá nessa época, você teve a possibilidade de se envolver com alguma banda de rock conhecida, um Jimi Hendrix, ou os Beatles, que gravaram com um monte de pianista, um monte de músicos de estúdio. Você teve essa chance, assim, de se aproximar dessa rapaziada, aí no final dos anos 60? Do rock? Só conheci o Paul McCartney quando eu fui tocar em Londres com a Astrude Gilberto, a garota de Ipanema. Ele apareceu lá pra ver a gente tocar, mas eu nunca fui ao show deles, não. Mas, por exemplo, se você tivesse sido chamado como músico de... Ah, Paul McCartney, tchau, hein? Ai, ai, ai. Vamos virar o disco, né? Olha, a turma do carro, hein, Nandão? A turma que fica ouvindo o programa dentro do carro tá perdendo essas, hein? E outras tantas, né? Olha, sinceramente, eu não tenho a menor noção da sequência que nós estamos fazendo no Ronca Ronca de hoje. Por favor, se alguém está anotando a relação de músicas, o Perna e o Cassim estão ajudando aqui nas músicas que o Donatinho e o Donatão estão mostrando pra gente. Enfim, amanhã não entra, com certeza absoluta, a sequência do que nós estamos mostrando aqui, tá? Tenha um pouquinho de paciência, pelo amor de Deus. Don't you worry, don't worry, no, don't worry, mama. Mas aí, Nandão, como é que tá aí a efervescência? Tá indo bem. Tô pedindo aqui pra apresentar de novo, já que aqui o estúdio tá repleto de estrelas, né, malandragem? Apresentar de novo a banda, por favor. É verdade. Quem se habilita? Donatinho. Temos aqui muitas pessoas importantes hoje. Começar pelo Donatão. Nosso querido Batman. O famoso Batman. O famoso Batman. é o responsável por toda essa bagunça. Toda essa bagunça. Cassinho, Perna, Alberto Contingentino, nosso amigo aqui querido, segundo você, o Nojentinho. Bob Silva, Robertinho Silva. A lenda. Segundo o Maurício, é a lenda. Temos a Flora, temos o Nandão, fica todo mundo aqui. Bicho. Temos agradecer e comunicar a presença do Balde, o técnico de vocês, isso, do programa hoje, né, que está possibilitando esse som maravilhoso. Várias mensagens chegando, falando da qualidade do som. Balde, tamo junto, hein? Nós temos também o Maurício Valadares, pra quem não conhece, grande revelação. É, é. Tá o Júlio, assistente do Robertinho. Olha o Júlio lá. O Perna, o Cassinho, o Perna tem o microfone aí? O Perna tá aqui. Boa. Tem micro... Perna, tá aí? Perna, dá uma passadinha rápida, assim, já falamos do Donatão, do Alberto, que esteve aqui, um baixista espetacular, e do Donatinho. Passa pra nossa torcida, rapidinho também, um mini currículo dessa lenda viva, chamada Bob Silva, que está aqui com a gente. Bom, a gente tem que... Bom, Robertinho Silva, lenda viva. Se aproxima. Ele teve no Som Imaginário, teve na banda do Milton. Bom, é difícil fazer... É difícil falar de uma lenda. É difícil, muita coisa. Na banda do Milton são o quê? 15 anos tocando com o Milton Nascimento, bom, mais ou menos? Imagina. 28 anos. Eita. Tá por fora, hein, malandro. Batatada total. Até que 28. Um dia o Renato falou assim pra mim: Roberto, só toca música caipira. Sem contar, evidentemente... Então vou dar o tempo, tocar samba bossa nova. Sem contar a experiência que ele teve lá fora, tocando com o Wayne Shorter, um monte de... Egberto Monte, um monte de gente, né, que fez carreira... Made in Brasil. Várias bandas, né? Tem negócio de Bolívia, né? É, vamos pro breve intervalo. Queridos, eu peço que vocês aguardem um minuto. Daqui a pouco a gente está de volta. João Donato, tá ao vivo no Ronquinho. Rapaz, esse negócio. Ó, a outra lenda tá ouvindo isso, vai querer fazer na televisão esse negócio. Querido, vocês me aguardem, voltam. Tipo, só se for agora, né? Pamplona, um beijo, querido. Olha que pelinho, né? Eita. Vai, aperta aí, pelo amor de Deus. Alô, alô, aqui é Nelson Jacobina e eu também tô ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares.